Eu gostaria de anunciar aqui que o Sr. Presidente da República vai estar presente na Feira do Queijo. Neste momento ainda agendemos a sua agenda com a Casa Civil neste momento, mas até acreditemos que é possível o Sr. Presidente da República estar no Conselho de Oliveira do Hospital nos dois dias da Feira do Queijo, neste momento. E por isso gostaria de o anunciar e também agradecer ao Sr. Presidente da República mais uma vez, num compromisso antes dele ainda ser Presidente da República e estar honrá-lo. Não quer dizer que se não pudesse vir por uma questão da agenda, se estivesse em Angola quando fosse a Feira do Queijo, não poderia cá estar e também não haveria problema da nossa parte. Mas também queria deixar agradecer aqui hoje, publicamente, ao Sr. Presidente da República, tudo o que ele tem feito na ajuda a pessoas de Oliveira, do hospital, e até a tratar alguns assuntos de empresas de Oliveira com interesses em Angola. Sr. Presidente da República tem sido um amigo de Oliveira do Hospital e dos seus empresários e das suas gentes. Poderia falar em alguns aspectos da agricultura que foram desbloqueados no tecido empresarial e até em algumas empresas com dificuldades em receberem dinheiro em Angola. E por isso eu hoje também não poderia deixar daqui, mas farei-o publicamente, de dizer que é uma pessoa que eu admiro muito como Presidente da República e também não é o sítio para fazer política, mas não deixarei de dizer que estarei ao lado dele na próxima campanha eleitoral dele, que estarei e que me ofereci a ele já várias vezes para ser o mandatário, para ser o seu mandatário conselheiro no Conselho. Porque Oliveira do Hospital tem uma gratidão enorme para este senhor que é só o nosso Presidente da República.